pensamos, procuramos compreender. Porque uma porta se fechou atrás de nós. Havia um homem no apartamento ao lado. Ele não tinha nem a quem dizer. Que havia uma vontade angustiante de sumir. E apenas um lugar aonde ir. Que havia uma vontade angustiante de sumir. E apenas um lugar aonde ir. Eu tenho meus temores, sei que você também tem. Mas não faria nunca o que ele fez. Haviam pedras em seu caminho, muita dor. E ele decidiu não suportar. E sempre essa vontade angustiante de sumir. E apenas um lugar aonde ir. E sempre essa vontade angustiante de sumir. E apenas um lugar aonde ir. Hoje ele não mora.